meus queridos Ulisses e Paulo Martins. Bora, Toninho Sati. Beijo da Pavanelli. Paredão das Primas, Barari. Já pensou? Júlio CDs. Um pouco mais ousado nesse nosso lance. Já pensou? Beijo pra vocês.